Seja atento e jamais xingue ou despreze o tempo. E Allah continua dizendo, porque o tempo sou eu. Saiba que a sua vida é feita de dias, de horas, de segundos, de minutos. Esse é o seu tempo de vida. Portanto, não xingue o tempo. Não maltrate o tempo. Porque o tempo é Allah subhanahu wa ta'ala. Muitos dizem que, principalmente as pessoas do Ocidente, o tempo é dinheiro. Ah, eu não tenho meu tempo, porque quem perde tempo perde dinheiro. Mentira. Mentira. Toda hora que passa da sua vida em que você não menciona o nosso cada rua da ala, uma hora, um tempo passou da sua vida e você não mencionou, não fez o vídeo, não fez nada, saiba que você perdeu não dinheiro, você perdeu muita coisa. E aquilo que você mais vai se arrepender do dinheiro no final é quando passasse uma hora e você lembrar dela, você não fez um dica, você não fez um nada para o nosso canal votar. Você está para você por o nosso canal votar. O assunto falou uma hora e uma pena disso. Quanto ao tempo. Porque a área diz, guarda-se, pelo tempo, certamente o ser humano será na perfeição. Com exceção daqueles que tiveram fé e fizeram pelas ordens de Allah e recomendaram a veracidade e recomendaram a paciência entre si. Preste atenção que o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam diz: no dia do juízo final, todo ser humano não conseguirá mexer os pés ou caminhar sem ter perguntado sobre quatro coisas. Todo ser humano será separado perante a nossa cada outra cara e não conseguirá mover o pé até responder sobre quatro questões que a nossa cada outra cara vai conseguir tirar. A primeira, sobre a sua juventude, o que você fez com ela? A juventude, essa da força, essa da determinação. O que você fez com a sua juventude? Primeira coisa. Segunda, e sobre a sua vida inteira? Em que você fez nessa vida inteira? Você será perguntado, nós seremos perguntados. Terceira pergunta, sobre o seu conhecimento que você adquiriu. O que você fez com ele? Você será perguntado por Allah subhanahu wa ta'ala sobre todo o conhecimento que você teve. Você aprendeu uma área, o que você fez com ela? Fez com ela? Transmitiu essa área para alguém? Você aprendeu uma sunna? Você a praticou? Você ensinou? O que você fez com aquilo que você aprendeu? Você será perguntado. E a quarta pergunta virá. E será perguntado pela sua fortuna, grande ou pequena. E será perguntado acerca do seu dinheiro, de onde você recebeu e em que você gastou. E será perguntado, repito, porque o dinheiro hoje tem uma tão grande perante os seres humanos que saiba que você vai responder para o nosso canal atrás. O dinheiro que todos nós lutamos de uma forma desesperada, de fonte ilícita ou de fonte infelizmente ilícita, você terá perguntado perante o nosso canal atrás sobre o seu dinheiro, de onde você ganhou e em que você gastou. Então, todo o tempo que passa, que você não faz nada para o nosso canal guardado, você perdeu, você se arrependerá por esse tempo que você perdeu. E como disse o profeta Salomão, falei eu, atando, aquele que não praticava o laço, é como se tivesse perdido família, dinheiro, casa e tudo. Falar do laço, pela importância dela, olha, você perdeu. É o mesmo que você perder tudo que você tem de financeiro, de amigos, de família e filhos. Dá uma olhada para esse nosso universo. Para as pessoas que vivem nesse universo, e saiba que a grande maioria das pessoas não são crentes no nosso canal orar. A grande maioria. E olhe para os muçulmanos. Você verá que não todos praticam o Islã como se deve. Então, prestemos atenção. E não seguimos os caminhos das pessoas que estão indo de qualquer maneira. Seja o sábio que disse: trilhe o caminho da verdade, mesmo que os trilhadores desse caminho sejam poucos. Trilhe o caminho de Allah, mesmo que as pessoas que estejam trilhando esse caminho sejam poucas. E não trilhe o caminho de Shaitan, mesmo que seja muita pessoa trilhando o caminho de Shaitan. Cuidado. Cuidado com o seu tempo. O tempo é a sua riqueza. Não desperdice ele à toa. Continuando. O versículo de Allah subhanahu wa ta'ala, pelo tempo, certamente as pessoas estarão na perfeição, com a exceção que Isa Inaminarana, aqueles que creram, guardam o sol errado e fizeram as boas ações. Uma coisa é ligada na outra. Inaminarana, aqueles que tiveram fé e fizeram as boas ações. Não adianta eu falar que eu tenho fé. Fé somente não resolve. Somente fé não leva a lugar nenhum. Porque você vai demonstrar a sua fé com as suas ações. Eu tenho fé. Eu rezo? Não. Eu faço caridade? Não. Eu faço jejum? Também não. Mas você tem fé. Que fé é essa? Então a fé, ela é ligada a boas ações. Não existe só ter fé e não ter boas ações ligadas a essa fé. Portanto, essas quatro soluções para aqueles que querem se salvar do fogo de inferno, nesse versículo especificamente, com exceção daqueles que tiveram fé, é a primeira. Que fizeram as boas ações, a segunda. Portanto, fé e boas ações. A terceira, e se recomendaram pela verdade, e se recomendaram pela veracidade, e se recomendaram por Allah, subhanahu wa ta'ala, dois pontos. Vamos parar aqui e falar. E aqueles que recomendaram entre si a verdade, ou a veracidade. Allah, subhanahu wa ta'ala, é a verdade, é a grande verdade. A pergunta, nós conhecemos Allah? Quem é Allah? Conhecemos os atributos de Allah, os nomes de Allah? Conhecemos a majestade de Allah? Mas como é que você quer gostar de alguém que você não conhece bem esse alguém? Outro ponto. Depois vem o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Você conhece o Rasul Muhammad? Você pratica a sunna dele? Você recomenda a sunna dele? Você segue os mandamentos do Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa sallam? Isso é recomendar o bem. Isso é recomendar a verdade. Se você quiser recomendar a verdade para alguém, recomende ao Allah subhanahu wa ta'ala. Recomende o Rasul sallallahu alaihi wa sallam, recomende o Corão, que são as verdades absolutas dessa vida. Como recomendar? Ou como gostar? Como recomendar algo? Ou como gostar de Rasul, sallallahu alaihi wa sallam. Já conhece o Rasul? Quem ele foi? O que ele fez? O caminho que trilhou? Essa religião que chegou a nós, limpa e pura, num prato, numa bandeja de prata, é o Rasul Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, que veio com ela. O atalho del haq, o atalho do espaço. A última coisa é recomendar a paciência. E ter paciência, e termos paciência, e a paciência é dividida em duas ou três partes. Primeiro, é ter paciência para suportar as adversidades. É ter paciência para suportar uma dor, uma perda. É ter paciência para as adversidades da vida, porque sabe que foi ao nosso cada outra área que foi essas adversidades do seu caminho. Tenha paciência para suportar as adversidades da vida. Outra paciência é ter paciência para praticar a religião de Allah subhanahu wa ta'ala. É ter paciência para levantar e fazer as salas. É ter paciência para fazer o jejum. É ter paciência para você tirar dinheiro do seu bolso como sadaqa e dar para os necessitados. Não há quem não possa de dinheiro, mas só aqueles tementes de Allah subhanahu wa ta'ala que tiram do bolso com bom gosto. Entrega aos pobres que aos necessitados. Paciência para praticar as orações, para praticar a adoração de Allah subhanahu wa ta'ala, e paciência para não cair naquilo que é ilícito. As fitas hoje em dia estão espalhadas. Eu diria que elas estão mais dentro de casa do que na rua. Quem tem televisão em casa sabe do que eu estou falando? Todos os tempos. As fitas estão espalhadas dentro de casa. Quem tem internet em casa, sabe do que eu estou falando. É você suportar para não transgredir e cair naquilo que é pecado. Uma das grandes paciências é você não cair no pecado. É não contrariar a nossa casa rua da área. E um dos exemplos grandes foi a mulher do Faraó. Perante do profeta Yusuf alaihi salam, ela o chamou no palácio dela e trancou as portas e queria que ele fizesse aquilo que não se deve uma pessoa solteira com a outra, ou seja, a tráfica. E ele foi posto à prova e disse: Na'am Allah. Jamais eu faria isso. Jamais contraria aquilo que a vossa cada rotada lhe falou. Ela fechou as portas. Uma mulher bonita, rainha, dinheiro, status e tudo mais. E ela fechou as portas e disse: Estou aqui para ti. E ele disse: Jamais. A vossa cada rotada lhe criou e me deu mais nobre caráter. As palavras do Sayyidina Yusuf. E isso foi mais difícil para o Sayyidina Yusuf do que os irmãos jogaram ele lá no poço. Os irmãos jogaram no poço e foram embora. Essa prova da mulher do Faraó foi infinitamente maior do que aquela outra prova. Ele ficou firme, paciente, tolerante, entrou no presídio, ficou preso pela família, pela tendência de Allah subhanahu wa ta'ala para não cometer o ilícito com a mulher do Faraó. Portanto, é uma sura pequena, pouca palavra, que abrange livros e livros de explicação. Tememos Allah subhanahu wa ta'ala e tenha paciência, e cada um de vocês é um profeta, e cada um de vocês é um mensageiro cristão. Tenham paciência para transmitir o Islã para os outros. Tenham paciência. Uns que após a ofensa dos outros para com vocês, porque o maior, um dos maiores chamados do cidadão, ou do muçulmano, melhor dizendo, é a paciência em todos os aspectos.